professor José Carlos Alexandrino, foi então aprovada a lista candidata às eleições de 30 de janeiro, integra a lista pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, no quinto lugar. O que é que o moveu e, portanto, o que é que o leva a integrar esta lista? Bem, em princípio, a mim não me moveu nada, porque eu fui convidado por algumas comissões políticas conselheiras do Partido Socialista, desafiaram-me para que o meu nome fosse integrado e eu anuí esse convite, sobretudo também da Comissão Política de Oliveira do Hospital, que até teve com certeza a iniciativa. E quero lhe dizer que não fiz contactos com ninguém para que viesse a constar nessa lista, ou a vir a constar nessa lista. De qualquer maneira, aquilo que eu sinto neste momento é uma honra representar a região, representar o distrito de Coimbra, na defesa, na reivindicação dos legítimos interesses deste interior, mas também, sobretudo, servir o distrito e, na minha opinião, se for eleito, servir Portugal. Portanto, o facto de ir em quinto lugar é também um motivo de orgulho para si? Acredito que é um dos lugares que prospectivará e que poderá ser elegível, depende de tudo daquilo que o povo entender. De qualquer maneira, acredito que é possível esta minha eleição direta. Há projetos também na comunidade e que eu acompanhei, que há projetos que são fundamentais também para o Distrito de Coimbra e que é fundamental um governo do Partido Socialista dar continuidade, porque é este governo socialista que traz, como é o caso do IC6, mas diria o futuro da futura maternidade, a ligação, por exemplo, entre o A13 e o IP3, o Metro Mondego e a requalificação de Porta Figueira, são grandes desígnios de toda esta região e que é importante o Partido Socialista, que neste momento são projetos que já estão a andar, e acreditemos que é fundamental a continuidade do Partido Socialista e que poderei dar um bom contributo também ao meu distrito, como disse. Isso porque foi Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, mas também Presidente da CIM da Região de Coimbra, e são dossiers que acompanhou e que, de facto, sabe o seu real ponto de situação. Sente que poderá estar numa posição, de alguma forma, importante para defender estes projetos? Com certeza, eu tive a oportunidade de todos estes projetos que falei de os acompanhar com os diferentes ministros e por isso eu penso que é uma voz e também com certeza não é por acaso que o meu nome foi votado para ir neste lugar, até porque, como sabe, o Distrito de Coimbra tem gente com certeza muito mais importante que o José Carlos Alexandrino, e também há aqui uma coisa que se tem que reconhecer, é que eu sou um homem independente, não sou um homem filiado num Partido Socialista. E este sinal do Partido Socialista em convidar-me, esta abertura a um independente, eu também registro este sinal do Partido Socialista em relação à sociedade civil. E por isso penso que também, não tenho dúvidas nenhumas, que se for eleito do Partido Socialista e do António Costa também, que quero aqui reforçar, que é um sinal de abertura do Partido Socialista e também do secretário-geral António Costa. Também ninguém tem dúvidas que serei uma voz de defesa daqueles que não têm voz, também não fazem manifestações, dos que não aparecem nas televisões, sobretudo dos mais frágeis, e eu tenho esse condão e essa parte social fazer a defesa e por isso poderei também ser uma voz ligeiramente diferente nos aspectos reivindicativos em relação a um conjunto de matérias. E por isso queria agradecer àqueles que confiaram em mim para esta nova batalha, para esta nova luta, e deixar descansar os oliveirenses, porque os oliveirenses podem contar comigo, como sempre contaram quando eu exerci o cargo de Presidente da Câmara, ou também a região, como quando exerci enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. E por isso podem contar ainda com a minha vitalidade e com a disputa de fazermos algumas coisas pela região e de concretizarmos alguns sonhos legítimos, porque também sabemos que o interior tem tido muito pouca representação no próprio Parlamento, e eu estou a falar de uma forma geral de todos os partidos políticos. Há muito poucos deputados do interior em relação às grandes metrópoles, na forma como está, da área metropolitana de Lisboa, veja quantos é que são eleitos, no Porto e em Lisboa, noutros concelhos, noutros distritos, com muito maior número de habitantes do que os outros. E por isso penso que também poderei marcar alguma diferença.